Azul 2712 está autorizado a Romeu 363. Obrigado, a Romeu 363, obrigado, Azul 2712. Com 869, chame São Francisco, 1288, até na 1260. 222-260-189, boa noite. 799. Azul 27. Azul 27 no céu. Chame São Francisco, 1245, Atena 1285. 1245, Atena 1285, Azul 2712, boa noite. Salvador, boa noite, 3897, passando 1600. 3897, contato radar do colégio, Cuba Via Delta, nível 300. Delta 300, 3897. Cal 09, meia dúzia de milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 090, chame Aracaju 120.3. Gol no 645, quase autorizado via Índia, ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste no 011, bom gol. Via Índia, ponto de espera 1895, minha hora, obrigado, bom trabalho, boa noite. Azul 2715, boa noite, Alfa e Kilo, pelo Pat 3, atenta ao mobilizador. Alfa, Kilo, Pat 3, atenta ao mobilizador. 45, decolada 18, chama controle 1-1-9, direção 8. Patrulha Salvador, 19 horas, obrigado, boa noite. Vai passando 1.210. Globo 945, contato radar decolagem, suba via da El para o nível 360. Via da El para o 360, agora 1.400. Confirma o seu estado, puxa acionamento, posição número 11. Afirma. Agora sim, 5/5, ligue e puxa, chama a taxa. Vai chamar. Tango, Pedro, São Paulo, Serra Bezo, Serra Tapa, Flight Level 4, Zero Zero, then Open Zulu 10, until Kubai position, after Open Zulu 16, until Level Hotel Zulu, and after other flight day route. Take off 117, after take off right turn, this dial, preparatory, and much of a transition. Dial after leader position and much of a transition. Mike Oscar, Tango Victor Ralph. Call code 5517 and Tabula de Patri 119.8. Set up and make your taxi limo, go for Tango. Now, altimeter sign 1011. Roma 645, estamos perto do Recife, 1251, até número 3395. 3595, obrigado, Livre de chama 259, quase fiscal índio, ponto de espera, chama 3395, ajuste no 01, bom dia. Índio, ponto de espera, torre 295, na 01, Destino 259, linha decola aqui em cima zero, vento 1100, drive 1119. A linha se decola 705, acende a indicação, desça via BOF para o 050, ajuste a 10012. Afinei a minha assistência e está operando toda a suspensão. Chamei 259, decolador 3, eu chamo 4 de Rono, 19, 28. 19, 8, 6, 2, 5, 9. Salvador, boa noite, Chamei 6259, decolou. Chamei 6259, contato, radar é decolagem após 2000, pego o Lido, que vou para a mesa 360. 360, após 2000, vou a Lido, 6259. Rono 705, Lima, restrições de velocidade do perfil da chegada, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, olha 2. 4.002. Rono 705, copia a descida para 4.000 pés. 4.000 pés, desça, 4.002. 7, good evening. 382 Echo Delta Delta Foxtrot, flight level 310 via Upper Whiskey. 5-0-2 Mikey Sierra, Mosoro, after you call your flight bend road. Take off runway 10 with left to turn, Momo, separatory, Mike Oscar, and Dino transition. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Call code 5535 and separated by 3 frequency 119.8. Okay, so now you have a chance to do to get a Foxtrot by Upper Whiskey 50 Mike Sierra, Sierra Flatland Wood, Flatland 310 after departure left turn, Momo departure, Dino transition, 5525 and the frequency is 119.8. Correct, Condor 277, correct for pushback and set up gate 10. Condor 277, we'll call you. Okay, Momo departure and Dilux transition. 5-7-3-1-0. Lima Golf Tango. You're ready to set up? I'm ready to set up. You're ready to set up. Lima Golf Tango on the aerostar. I'm ready to call Lima Golf Tango. 1705, Complete final chame torre. Tamo 1895. to taxi and Eagle 5 and Chupa Papa. Report to the Papa to the runway 17. Eagle 5 to taxi, Papa, runway 05, no solo 5 de área, leva a direita, chama a sala, 1, 2, 1, 1. Atenção no 2, 1, 1, 1, 7. Lima Golf Tango, I'm going to enter the runway 17, I'm going to start on the threshold 17, head to the takeoff. Galeão autorizado, nível 360, decola pista no zero, com curva direita na subida da Euler e Rumi, e sucesso com o pelo número 857, prossegue com o Fórmula 1. Aciona 5537, 119, 18, controle. Deu a cruz control, Greenland 1866, Santo Patel 1, Brasil, high speed. Call 1866, call 5000, flight level 050, cleared my arrival. Area 050, my arrival, 1866. Is Santo Patel 1 in position? That is maintain Mari arrival, fly direct to Mari, and no restriction speed. Okay, my arrival, but it's Mari, no restriction speed, Alvaro Papa, Lima, Golf Tango. Papa, Lima, Golf Tango. It will contact Aldo Patrick, 1700 by Aldo Patrick. It's 1700 by Aldo Patrick, Lima, Golf Tango. A sua identificação desça via Mari para nível 0620, ajuste ao 092. Negativa número 2, aproximação a sua pessoa chegada. Para o nível 050. Control Control 119 at Edmonton 08. 119, Condor 077, good day. Condor 077, radar contact from departure climb, flight level 310, normal departure. Normal departure, Condor 077. Tango, contact receipt center. Frequency 125.1, if enable 133.95. Receipt 125.1, 133.905, you know, go back. Condor 077, we'll appreciate any shortcuts with pilot. Number 077, maintain the park, please. Number 077, number 077. Distância para 2010, ajuste no 012, autorizado em alerta, pode estabilizar. SB, 2001, estabilizado com o endorse, voo 109. Salve, Skyline, X-ray 1811, 1866. 1866, complete final and the contact. Tower 118.95. 118.95, 9, 1, 8, 6, 7, 8. Seven. fly direct GB position, Golf Echo Bravo India Tango. Controle 119-18. Salvador, Lolita 3197, 1510 da El. 3197, contato radar na decolagem suba para nível 360 via 10. Direto da El, subindo ao 360 da 3197. 3197, negativo, direto da El, mantenha o perfil de saída, via da El. Ok, via da El, 3197.